Através da fé, o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Só através da fé, o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Abraão era de idade avançada, a sua esposa estéril e velha também. Deus prometeu que através da sua semente encheria toda a terra. Na promessa ele creu, passou-se o tempo, a promessa se cumpriu. O milagre Abraão viu, Isaac, seu filho, nasceu. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Em Jericó vivia o cego Bartimeu, à beira do caminho mendigando. Por ali Jesus também ia passando, Bartimeu se aproximando. Disse Jesus, eu quero ver. Ao consentir, se abriram os olhos seus. O povo vendo isto dava louvores a Deus. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Tudo que se espera e não se vê é o firme fundamento da esperança. Em Jesus quem espera sempre alcança. Ele ora, só descansa quando a vitória chegar. Queres ganhar, já é hora de pedir. Jesus está aqui com uma bênção pra te dar. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima. Só através da fé o crente se anima. Ele se põe de pé, só através da fé de Deus se aproxima.